Oi, pessoal. 187 dias da guerra com Gaza. E hoje eu quero falar um pouco sobre interesses. Como está todo mundo perguntando do Irã, todo mundo está entrando em parafuso, tanto aqui no Brasil, na comunidade judaica, como parece até fora da comunidade judaica aqui no Brasil, em Israel, nos canais de notícias e tudo, está todo mundo falando na reação iraniana, que vai ser, que tamanho de frente que vai abrir, se não está com medo e muita coisa assim. Então hoje eu vou falar, explicar o meu ponto de vista sobre isso, meu ponto de vista que não vai ter ataque iraniano de nenhum tamanho considerável. Eu duvido se vai ter ataque iraniano direto de qualquer tamanho. Eu tenho a sensação que esse ataque vai vir através de outras forças do Irã. E não vai ser o que chama de game changer, não vai ser uma coisa que vai mudar a realidade, que vai ser uma grande escalação. Vou explicar por quê. Para entender tudo isso, nós vamos ter que aprender um pouco de história, um pouco de pensamento lógico, tentar determinar os interesses do Irã, que passa pela cabeça do Irã, quem é Irã, quem é Estados Unidos, que Estados Unidos está querendo também. E vamos analisar assim. Mas primeiro, outra coisa que muita gente fala, já tem alguns dias, acabou a guerra, não acabou a guerra. Qualquer pessoa de Israel que fala que acabou a guerra, isso está vindo de um... Porque eu não vou falar de brasileiro que escutou na Globo que acabou a guerra, ou não sei, ou escritor de alguma pessoa israelense que acabou a guerra e acabou acreditando. E, ok, não vou falar dessas pessoas, vou falar de quem é de Israel, quem tem acesso a notícias e fala que acabou a guerra, pode ser por um de dois motivos. Ou ele quer que acabe a guerra, ele quer falar que acabou a guerra, e ele quer que realmente acabe. Por quê? Porque ele quer mostrar que o Netanyahu não alcançou o objetivo dele. Isso é de modo geral, generalizando, tem alguma variância entre as pessoas nesse grupo, mas de modo geral, isso que interessa para ele. São pessoas da esquerda que não aguentam ver o Netanyahu no poder. Netanyahu no poder é a coisa que mais dói para eles, eles não aguentam isso. É tantos anos que eles não conseguem tirar esse cara, tantos anos que esse cara consegue muitos sucessos, e agora eles sentem que é a oportunidade de mandar o cara embora. Eles tentam de tudo, e no momento, com respeito a essa guerra, eles têm essa teoria que diz que se mostrar que ele não alcançou os objetivos dele, e que ele entrou em guerra, colocou Israel em guerra e acabou não conseguindo alcançar os objetivos da guerra, isso é sinal que está chegando o final da época de Netanyahu e finalmente eles conseguiram a derrota que eles tanto queriam. Outro tipo de gente israelense que pode falar que a guerra acabou é simplesmente gente mal informada, que não entende de guerra, que não entende o que significa uma operação militar desse tamanho, ou que está sendo mal informados por canais de notícias que sabem a verdade, mas gostam de alimentar essa fogueira aí que eu acabei de explicar sobre Netanyahu. Isso aí é os únicos dois tipos de israelenses que podem falar que acabou a guerra. E por que estou falando isso? Porque realmente já tem alguns dias, desde a retirada, dois, três dias, que eles estão falando, acabou a guerra, está vendo, dizendo que não vai entrar em Rafiah, que não vai entrar em uma região central, que chama os acampamentos do centro da faixa de Gaza, e realmente entrou uma mega operação com muitas forças, e está continuando. Em outras palavras, a guerra está continuando firme e forte, ainda não entrou em Rafah, diz o Netanyahu que tem uma data, e eu não duvido disso. Agora acabou com essa história aí, vamos falar sobre Irã. Tem dois grandes escritores, dois grandes escolas de pensamento sobre o Oriente Médio, o mundo muçulmano, o mundo árabe e especificamente também, claro, sobre o Irã, que existe no mundo acadêmico. Eu estudei estudos do Oriente Médio na Universidade Hebraica e, apesar que... Não, eu era até um aluno razoável já quando eu estava na faculdade, diferente da história, da escola, mas existem duas grandes escolas de pensamento. Um grande escritor chama Bernard Lewis, que é um inglês, que durante muitos e muitos anos passou várias funções pelo governo inglês e várias funções no Oriente Médio, no mundo árabe. Fala vários idiomas do mundo árabe, entre eles persa e árabe, claro. Vários dialectos de árabe. E teve muito contato com a população, com sistemas do governo de vários lugares. E tem um outro que chama Edward Said, que sinceramente não sei... ele não teve todo esse histórico de várias funções, ele é mais um escritor, um acadêmico, que tem uma certa teoria, escreveu essa teoria, divulgou essa teoria pelo mundo, e essa teoria, hoje em dia, sem dúvida, é a mais aceita. Inclusive, ela é a teoria que o Obama e o governo Obama seguem. E então tem essas duas escolas, Bernard Lewis e Edward Said. Qual que é a diferença? Edward Said fala de um certo ponto de vista muito simples. Ele diz que se você quiser entender qualquer comportamento árabe, obviamente eu estou simplificando e generalizando, mas se você quiser entender qualquer comportamento árabe, se você quiser entender, por exemplo, a grande questão de onde surgiu todo esse terrorismo islâmico, esse islamismo radical e o movimento da Palestina e tudo isso, e também, obviamente, essa parte mais radical do Irã, é muito simples. O Ocidente, que começou com imperialismo até antes das guerras mundiais, abusou do mundo árabe de várias maneiras, colocou eles para baixo, e o mundo árabe acabou reagindo com esses movimentos ultra-violentos contra o mundo inteiro, explodindo aviões, sequestrando aviões, explodindo hotéis, ônibus, pelo mundo inteiro. Ele não está falando especificamente de Israel. O contrário, ele fala mais dos grandes impérios, do Império Inglês, Império Britânico e de Estados Unidos. Estados Unidos muito especificamente com foco no Irã. Explicando que Estados Unidos apoiava o rei do Irã, que é o Shá do Irã, até 1979, e como o Shá era muito corrupto, ele conseguiu ser corrupto e abusar do povo iraniano durante muitos anos com suporte americano. Então, quando acabou acontecendo a Revolução Islâmica do Irã, isso era uma coisa que, na verdade, é culpa de Estados Unidos, é culpa do Ocidente. E é direito total do povo iraniano explodir com essa onda de islamismo radical e violento. Então, na verdade, o mundo, Estados Unidos, Israel, não importa, dá para entender todo o tema da explicação dele. Não tem direito... Tipo assim, você que provocou tudo isso, então você não tem direito agora de reagir. O que você precisa fazer é algum plano de reparações, muito parecido com o plano da esquerda sobre qualquer coisa que tenha a ver com crime, qualquer coisa que tenha a ver com responsabilidade pessoal, até qualquer coisa que tenha a ver com escravidão hoje nos Estados Unidos. O pensamento é que a escravidão era um crime cometido pelos brancos, então agora você tem que deixar realmente ajudar os negros e não pode chegar e reclamar se os negros entram, se o índice de negros em crime é maior. Isso é totalmente normal, esperável e, na verdade, é um tipo de castigo contra os brancos. Obviamente, estou simplificando aqui, mas isso é um tipo de castigo contra os brancos que os brancos não têm direito de reclamar, muito menos de fazer alguma coisa. O certo é abaixar a cabeça, deixa essa onda, no caso do islamismo, deixa essa onda violenta reconquistar o que você acabou roubando deles. Okay? Isso é a doutrina do Edward Said. Edward Said conseguiu essa doutrina, como ela foi adotada nos anos 80, 90, 2000, ela começou pegando mais e mais força, e toda essa onda de progressismo, de liberalismo radical, acabou tomando mais conta do mundo. Essa doutrina acabou entrando muito forte, e realmente, em todas as áreas que eu acabei de mencionar, isso era a opinião do Obama. Obama colocou as pessoas dele que acreditam nisso. Muitos deles, muitas pessoas do governo americano, em várias funções, são do mundo árabe, são árabes, vários, no aparato de o que chama State Department, que é tipo a secretaria do ministro de exterior de Estados Unidos. E essa que é a doutrina deles. Agora, existe uma outra doutrina, e isso aí que eu queria falar um pouco mais hoje, que eu já li vários livros desse cara, já pessoalmente tive em várias palestras dessa pessoa, do Bernard Lewis, que fala outra coisa. Essa doutrina, ela entra nos méritos de cada cultura. Ele fala da Turquia, explica como desenvolveu a Turquia, ele fala de outras partes do mundo árabe, tipo o Oriente Médio, o mundo persa, todas essas partes aí. Mas no final, para não entrar muito profundamente em detalhes que dá para buscar fora desse podcast, ele entra muito no lado da religião. E o que, que ele fala na religião? Ele dá uma explicação muito básica, especificamente eu vou falar do Irã, para entender quem é Irã, o que o Irã quer, quais são os interesses do Irã. E depois nós vamos entender como é que isso joga na situação atual agora contra Israel, com os Estados Unidos e tudo. Ok? Para entender isso é muito importante, e não é a primeira vez que eu explico isso no podcast, entender a diferença entre sunita e xiita. E eu vou explicar isso, tentar simplificar o máximo possível. Tinha o Muhammad, no ano mais ou menos 600, depois da morte do Cristo. Tinha o Muhammad. Primeiro vem o judaísmo, todo mundo sabe disso, uns 3 mil e tralala anos atrás. Depois, uns 2000 anos atrás, vem o Cristo, ok? O que fala o cristianismo? Olha, o povo judeu foi o povo escolhido, Deus deu para eles a Torá, mas acabou não dando certo, e agora vem o Messias, que é o Filho de Deus, que é o Jesus, e agora tem outro jeito de viver, ok? O que fala o Islã? Ele fala, não. Teve o judaísmo, verdade. Depois teve o cristianismo, verdade. Só que depois do Cristo, 600 anos depois, teve o Muhammad. O Muhammad é sistema operacional 3.0. Judaísmo 1.0, cristianismo 2.0. E agora vem sistema operacional 3.0, que Deus chegou e quer mudar o mundo. E o negócio é apagar o efeito das outras religiões, colocar para baixo as outras religiões, em certos casos matar, estuprar, decapitar, ser super cruel, se isso existe no Islã, nos fundamentos do Islã. Então, mas não vou começar entrando, explicando o que, que é toda a doutrina do Islã, mas diz o Islã que tem sistema operacional 3.0, que agora tem que conquistar o mundo. Aí, quem vai conquistar o mundo? O Mohammed, com todos os seguidores dele, que vai ser uma nova cultura mundial, nova série de leis para o mundo inteiro, e essa aí vai conquistar o mundo. Só que deu um problema. Depois de umas duas, três gerações, tinha uma briga dentro do mundo muçulmano, quem vai continuar a linhagem, quem vai ser o califa. Califa é o líder muçulmano geral. E aí que começou a diferença entre o mundo sunita e o mundo xiita. O mundo sunita acreditou que tinha que ser uma pessoa, e o mundo xiita acreditou que tinha que ser outra pessoa, e realmente o califa virou o cara do mundo sunita, ok? Como resultado disso, os xiitas viraram uma outra religião dentro do Islã. E eles acreditam, de lá, o ano, se eu não me engano, 900, ou alguma coisa, 800, alguma coisa assim, depois da morte do Cristo, então já tem uns 1.200 e tantos anos essa história aí, eles viraram uma outra religião dentro do Islã, que tem certas coisas. Primeiro, eles acreditam que o Islã foi roubado deles. Segundo, ao longo do tempo, o Islã perdeu o poder. Então, e o cristianismo assumiu o poder principal do mundo, que nem hoje, por exemplo. Hoje, a religião principal do mundo, em questão de poder econômico, poder militar, poder político, é o cristianismo, o mundo cristão. Não é literalmente o cristianismo, o mundo cristão, o mundo ocidental. O que quer dizer Europa e Estados Unidos? Não só Estados Unidos, Europa e América em geral. Os xiitas olhavam para tudo isso e falaram: olha, vocês, os sunitas, roubaram da gente a liderança do Islã, e como resultado disso, a religião muçulmana acabou indo rio abaixo e perdemos para os cristãos, e olha a coisa mais terrível do mundo, até os judeus conseguiram agora um país no Oriente Médio, e que terra muçulmana nunca volta para trás. Se ela for conquistada por outro, ela tem a obrigação de qualquer muçulmano reconquistar ela e devolver ela para o Islã. Então, olha o que, que vocês fizeram. O resultado de tudo isso é que ficou um ódio sempre dentro da religião muçulmana. Entre sunita e xiita existe um ódio que nos livros, no mundo acadêmico, na realidade, é estudado isso, e é muitas vezes comparado e até supera o ódio que muçulmano tem para cristão ou que muçulmano tem para judeu, ok? Para um muçulmano, de modo geral, um cristão ou um judeu é uma afronta à religião dele, porque ele acredita que se existe cristão, e se o mundo cristão está dando certo, isso é uma afronta contra a religião dele, porque ele que é sistema 3.0, que tinha que apagar os outros dois. E se o 3.0 está sendo humilhado, ele tem que tentar reverter essa situação. O mundo xiita, que o Irã é o líder do mundo xiita, fica mais ainda revoltado, porque ele põe a culpa de tudo isso no mundo sunita. Ok? Agora, desde a revolução de 1979 no Irã, que chama Revolução Islâmica, que Irã saiu do ponto de ser um país muito secular e virou um país ultra religioso, extremista, e que chama islamista radical. Isso tudo aconteceu em 1979, quando eles mandaram o Shah embora, quase mataram ele, e assumiram um poder no Irã e colocaram um povo para baixo e criaram uma coisa muito importante que chama a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária, ela tem uma função. Ela não é o exército do Irã. Ela tem uma função de proteger a revolução islâmica. E como você protege e serve a revolução islâmica? Primeiro, cuidando que ninguém no Irã levanta e tira eles do poder, ok? E realmente eles são super cruéis dentro do Irã, que é um ponto para o resto do mundo, um ponto de esperança, porque o povo iraniano odeia a liderança iraniana. Então, isso é um ponto que talvez no final do podcast eu vou poder me referir a isso. Segundo, eles têm como missão plantar milícias, plantar sementes no resto do mundo árabe, porque a primeira coisa que eles querem fazer é controlar o mundo árabe, tomar de volta aquela liderança do mundo muçulmano, aquele califato, ok? Antigamente, só para abrir um parênteses, tinha o Irã como praticamente o líder do mundo xiita, contra o Iraque, que era praticamente o líder militar do mundo sunita, e o Saddam Hussein conseguia mais ou menos manter as coisas em equilíbrio. Tinha uma grande guerra, morreram milhões de pessoas, mas nenhum dos dois países atrapalhou muito o mundo, porque um estava ocupado em manter o outro em equilíbrio, ok? Um equilibrava o outro. Quando os Estados Unidos acabou com Saddam Hussein, o Iraque virou um terra de ninguém e o Irã expandiu. Aí que foi, primeiro teve a Revolução Islâmica em 79, depois, quando os Estados Unidos matou Saddam Hussein e derrubou o governo dele, aí que foi o momento que o Irã viu uma oportunidade de começar a expandir. Expandir para tomar conta de petróleo no Iraque, expandir para outros lugares, e começou a se realizar esse sonho de vamos retomar a liderança do mundo islâmico. Isso, primeiramente, era uma ameaça sobre a Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita é onde existe Meca e Medina, os dois lugares mais sagrados para o mundo muçulmano, porque é lá que morava o profeta Muhammad, lá que aconteceu toda a vida dele, e a vida de todo qualquer muçulmano é baseado na vida do profeta Muhammad. Se Muhammad pulou do terceiro andar, é mandamento pular do terceiro andar. Mas ele não pulou do terceiro andar. O que é que ele fazia? Ele matava judeus, isso ele fazia. O que é que ele fazia também? Ele decapitava pessoas. Ele era, isso de acordo com a cultura daquela região, ele era comerciante assaltante. Parece uma coisa negativa, mas isso não é necessariamente tão negativo. Isso era a cultura local naquela região da Arábia naqueles anos, no 600 depois do Cristo, que tinha bandos, tribos que andavam sobre cavalos, e eles levantavam mercadoria de um lugar para o outro, e cada vez que eles cruzavam caminho com alguém que tinha outra mercadoria, era uma guerra de quem rouba de quem, ok? Então, o Muhammad vivia desse jeito. Então, obviamente, viver com espada na mão, decapitar, estuprar e fazer tudo qualquer coisa assim, é totalmente normal no Islã, na religião cru, porque o Muhammad fazia isso. E Muhammad é a pessoa perfeita, de acordo com o Islã. É, do mesmo jeito que Jesus amava todo mundo, então qualquer cristão fala que tem que amar todo mundo, muçulmano diz que tem que viver que nem Muhammad. E Muhammad não era um cara que era muito favorável cruzar o caminho deles, digamos assim. Especialmente não para mulheres, ou para judeus, ou para gente de qualquer outra religião, inclusive cristãos. Então, voltando para nosso assunto, que é o Irã, o objetivo da guarda revolucionária, primeiro é controlar a população no Irã, segundo é plantar sementes, milícias, armadas no mundo árabe, e terceiro é conseguir através de terrorismo, assustar o resto do mundo para não mexer com o Irã, para não brincar com o Irã, que Irã é maluca, Irã vai assusta todo mundo através da Guarda Revolucionária. Um projeto importante da Guarda Revolucionária é a criação do Hezbollah. Outro projeto importante da Guarda Revolucionária é ajudar o Hamas e conseguir que o Hamas serve até um certo ponto os interesses iranianos. Outro projeto da Guarda Revolucionária chama os Houthis, ok? Financiaram, treinaram, conseguiram criar conexões com os Houthis para que os Houthis servem de um jeito muito similar que o Hezbollah faz no Líbano. Os Houthis existem no Iêmen e os Houthis estão lá para encher o saco da Arábia Saudita. Isso é mais ou menos o objetivo deles. Agora, para Irã, tudo isso é perfeito, porque no nível cultural, eles acreditam que eles são persas. Eles são muçulmanos, mas são persas. Então, para eles sacrificar árabe, que todos esses grupos no Iraque, no Oriente Médio, no Líbano, na Síria, no Iêmen, todos são árabes. Para um persa, mandar um árabe morrer é a coisa mais fácil do mundo. O árabe, para eles, é descartável. Então, voltando para a nossa questão, no momento, o que está acontecendo com o Irã e se o Irã vai acabar retaliando contra toda essa história aí que Israel matou pessoas da Guarda Revolucionária no Damasco. É muito simples. Eles conseguiram, durante muitos e muitos anos, desde 1979, conseguiram construir um aparato que está envolvido uma fortuna, que tem conexões pelo mundo inteiro, através do petróleo. Venezuela é gigante amiga do Irã, amiga não, é gigante parceira do Irã. Venezuela é imensa através do petróleo, por motivos financeiros, mas hoje tem muito xiita morando morando em Venezuela. Irã acabou cultivando, construindo uma infraestrutura gigantesca pelo mundo de organizações terroristas, e tudo é baseado em uma coisa: uma supremacia de persas que consegue, através da religião xiita, criar células que fazem o que ela quer e assustar o mundo, para o mundo ficar de um jeito que ele tem medo de reagir. Além disso, o fato que subiu toda essa escola de pensamento, toda essa doutrina do Edward Said, que eu acabei de explicar, que o Ocidente, em vez de que combater contra isso e falar, opa, isso é muito perigoso, o Ocidente acabou sempre abrindo mão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, temos que tentar negociar, temos interesses em comum, não é bom, eles são muito malucos, eles vão explodir, eles vão danificar nossa cidade, eles vão vir contra a gente. Ah, sabe de uma coisa? Vamos lidar com isso aí em outra data. Se a gente negociar, se a gente apaziguar, se a gente dá um pouco mais para eles, eles não vão atacar o resto do mundo. O que o Ocidente não entende que todo esse projeto é um projeto religioso que foi construído durante milhares de anos, 1.200 anos, que esse ódio está dizendo para eles, espera a oportunidade, você um dia vai tomar conta do mundo muçulmano, você vai virar o mundo muçulmano xiita. E com essa força do mundo muçulmano sendo xiita, você vai conquistar o mundo e vai acabar com as outras religiões, e o mundo vai viver sobre domínio xiita absoluto. Isso é o objetivo do Irã. E Irã conseguiu chegar muito longe com isso. E o maior, um princípio que o Irã desenvolveu com muita inteligência, com muita paciência, é o fato que outros, as milícias pelo mundo, fazem a maior parte do trabalho. Irã só financia, Irã só ensina, só treina, só direciona, mas Irã não aparece na frente, ela fazendo as coisas. Por isso que eu acho que todo o que está sendo falado agora, Irã vai reagir, Irã vai isso, Irã vai... Eu não acredito. Eu não acredito. Eu posso estar enganado? Posso. Se eu tiver enganado, vale a pena levar isso em consideração, que existe uma chance que eu estou enganado, e por isso Israel tem que se defender e se preparar, e Estados Unidos tem que levar em consideração que pode dizer... Pode. Então... Por isso que nós estamos vendo agora preparações em Israel para um ataque e muito papo sobre ataque, porque Irã conseguiu assustar o mundo e realmente uma coisa, um ataque iraniano, não seria uma brincadeira, então é melhor ser preparado. Por enquanto, o Irã tem como projeto, na minha opinião, não fazer nada direto, especificamente até ela conseguir o projeto de armas nucleares que ela tem. Sobre esse projeto, só vou falar para poder terminar esse podcast de um jeito que as pessoas vão sentir que é coerente e entenderam a mensagem inteira. Esse projeto do Irã é a parte, isso aí é o diamante da coroa do Irã, que com essa coroa ela vai lançar a batalha na liderança, aparecendo na frente. Até conseguir esse projeto, até conseguir armas nucleares, Irã vai agir através de outras forças. Não é do interesse do Irã, nesse momento, entrar em confronto contra Israel. Todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos analistas e eu pensam que Israel, em um confronto direto com o Irã, vai ganhar. Outra coisa, pensa que se houver um confronto direto entre Israel e Irã, já que Israel tem armas nucleares, Estados Unidos vai ter que entrar na batalha. Tanto para, dizem que é para proteger Israel, mas na verdade não é só para proteger Israel, é para que Israel não use arma nuclear, que em outras palavras, tipo assim, se empurrar Israel, Israel conseguir chegar no ponto de quase extinção, Israel pode usar arma nuclear, e por isso que Estados Unidos provavelmente vai interferir antes. Não por ser tão grande amiga. Agora, eu acredito, só para... tentar terminar isso de um jeito também curioso e interessante, eu vou dizer uma hipótese que subiu na minha cabeça, que eu pensei, pode ser que é o caso, pode ser que não é o caso, mas mesmo assim é interessante e vale a pena ponderar os componentes dessa teoria. Eu acho que, no momento, Estados Unidos, o governo americano atual, que ele é herdeiro, ele é parente, ele é continuação do governo Obama, eu acho que tem muita conversa entre Estados Unidos e Irã. Na minha opinião, o que está acontecendo agora é tão contra o interesse iraniano atacar Israel direto agora, ela tem tanto a perder e quase nada a ganhar de um ataque agora, que provavelmente... 85-90% chance que Irã acaba sendo humilhada, derrotada, e acabou todo esse sonho de projeto nuclear, de dominação do mundo muçulmano, de dominação do mundo, acabou tudo isso por um erro de atacar Israel direto e Israel retaliar e acabar com Irã. Eu acho que tem tanto que não tem chance disso. Na minha opinião, o que é mais possível agora é que Irã e Estados Unidos estão conversando e combinando Irã está dizendo, eu vou ameaçar, eu vou fazer maior barulho, todo mundo, o mundo inteiro vai ficar assustado de que o Irã vai fazer, talvez vai conduzir algum experimento de algum novo míssil, alguma coisa assim, gritar para o mundo que chegou a 90% de enriquecimento de urânio, fazer alguma coisa assim para assustar todo mundo. Estados Unidos vai trazer de volta porta-aviões e não sei mais o quê, vai ter negociações, e justamente para conseguir pressionar Israel, que Israel não termina a operação em Gaza, Estados Unidos vai... Tipo, vai parecer que está ameaçando o Irã. Em outras palavras, o Irã vai subir no árvore e ameaçar que vai atacar todo mundo. Estados Unidos vai vir, vai ter um show, um teatro, que vai parecer que Estados Unidos salvou todo mundo, salvou Israel, do mesmo jeito que fez o teatro que salvou Israel no início dessa guerra, quando não fez nada. E, em retorno disso, Estados Unidos vai chegar e tentar... acabar com essa operação israelense na faixa de Gaza e conseguir que Israel chegue em acordos com o Líbano e conseguir que Israel leve um caminho que derruba Israel e humilha Israel e acaba com os interesses de Israel e com essa ocorrência que Israel tem entrado agora, que através da força Israel está alcançando objetivos, ok? Então, eu acho que isso é uma possibilidade. Pode ser que isso não é o caso, mas mesmo assim vale a pena pensar bastante nisso. Só para somar, na minha opinião, no final, Irã não vai atacar Israel. Seria bom para Israel, como faz muito tempo que estou falando, que Irã entrasse num um confronto direto com Israel. Tanto que Israel cutucar agora justamente para tentar incentivar isso. Mas eu acho que o Irã é mais inteligente do que isso, mais paciente do que isso. Eu acho que o Irã pode ter alguma negociação até com os Estados Unidos, que é contra os interesses israelenses, para, no final, não atacar Israel diretamente, porque isso seria contraprodutivo para Irã. Ok? Até o próximo capítulo. Foi um pouco mais longo hoje, mas talvez valha a pena escutar esse capítulo, sinceramente, umas duas vezes, para entender toda a jogada de poderes aqui. Provavelmente, vamos falando em breve, porque acabando o Eid al-Fitr, que é o... É agora tipo a comemoração do finalzinho do Ramadã. A minha expectativa é que a situação com o Líbano comece aquecendo. E realmente um ataque libanês do Hezbollah seria uma ótima saída do Irã, que vai poder sair com o ego intacto dessa situação de ficar ameaçando Israel. Então até o próximo.